Meu todo dia se move no escuro, curto, estranho. Só de vez em quando um clarão, um flash. Que vale ter nascido, vale o ingresso da vida. Quando apagam a luz do cinema. Meu todo dia se move no escuro, curto, estranho. Só de vez em quando um clarão, um flash. Que vale ter nascido, vale o ingresso da vida. Quando apagam a luz do cinema. Meu todo dia se move no escuro, curto, estranho. Só de vez em quando um clarão, um flash. Que vale ter nascido, vale o ingresso da vida. Quando apagam a luz do cinema. Um dia, quero entrar numa sala de cinema, escolher um bom lugar, me largar na poltrona e morrer. E durante o derradeiro segundo, nada de ver algum resumo besta de minha vida inteira, num borrado flash vagabundo. Não. Terei um filme com belas atrizes, passado na praia, final de tarde, Henri Mancini na trilha. E neste paraíso, por mim escolhido, pedirei aos anjos silêncio durante a exibição de meu filme eterno. Se não, seria um inferno. Meu todo dia se move no escuro, curto, estranho. Só de vez em quando um clarão, um flash. Que vale ter nascido, vale o ingresso da vida. Quando apagam a luz do cinema. E o filme começa. E que tal executar agora, de Davi Saidel, de minha autoria, o chorinho sanfonando? Vamos lá então, Gil?